Não, bicho, mas deixa eu te contar a parada, velho. Parada que, porra, essa manhã eu tava até cansado, até, velho, de tanta riqueza que eu vivi essa noite, velho. Pô, eu era tipo pimp mesmo, velho. Tipo Snoop Dogg. Tinha aquelas redinhas com diamante no meu, na minha tabela de basquete, bola dourada. Tinha Caralho. altos. Aqueles. Como é que é? Xbox 360, esse aí mesmo, mano. Nossa, tinha uns quatro desse aí, velho. A galera só no holograma lá jogando, velho, correndo. Uma mulherada correndo, fritando ovo, pá. Tipo um vídeo que eu vi do Snoop Dogg. Tava me sentindo total pimp mesmo, mano. Bagulho sinistro. Ô, cara, eu e o Cabeça fizemos um beat aqui, ó. Dá uma ouvida. Pô, deixa eu ouvir então, velho. Bota aí. Dança, balança, ginga. Não tem mulher dessa lá na gringa. Adoro o jeito que você swinga. Morena, você é a coisa mais linda que eu já vi. Percebi o seu rebolado. Colei do lado, sei que tá afim. Sei que tá querendo, mas não quer se entregar. Tá tipo se fazendo miss nova, me olha só pra me provocar. Chamei pra dançar, quando o corpo encosta não tem como evitar. Oi delícia, prazer, tu quer esporte ou lazer? No estilo sensual, salto alto, coisa e tal. Um corpo escultural, cheia de desejo. Tem muita mulher linda, mas eu só te vejo. Fico louco quando sinto o teu cheiro. Dança comigo, delícia, que eu quero me perder em seus beijos. Nesse baile foi a que eu vi primeiro. Essa noite cola na minha morena, que eu te quero até o chão. Que mais tarde lá em casa o baile é nosso em cima do meu colchão. Canta, dança, balança, ginga. Não tem mulher dessa lá na gringa. Adoro o jeito que você swinga. Morena, você é a coisa mais linda. Canta, dança, balança, ginga. Não tem mulher dessa lá na gringa. Adoro o jeito que você swinga. Morena, você é a coisa mais linda. Me provoca na maneira de andar. Rebola delícia, vem comigo na pista, vem comigo, desista desse jogo duro, porque a vontade é igual, não insista. Que a noite é nossa e coisa e tal, isso sim é um avião. Moleque, eu passo mal, ela ferve a areia do oásis. Delírio dos paparazzi, motivo das minhas frases. Pra ela eu rimo sem base, na conquista ao pé do ouvido ou só na troca de olhares. Seu cabelo, suas costas, sua pele, nego gosta aos milhares. Uma pérola domina sete mares, com toda essa ginga. Mulher dessa, mano, eu juro que eu não vi lá na gringa. Isso é coisa do Brasil, um tiro de fuzil que me acerta de longe, mas só que todo mundo viu. A beleza não se esconde, morena que causa arrepio. Volúpia incessante, a bomba explode pra quem acende o pavio. Que eu quero me perder em seus beijos. Nesse baile foi a que eu vi primeiro. Essa noite cola na minha morena, que eu te quero até o chão. Que mais tarde lá em casa o baile é nosso em cima do meu colchão. Canta, dança, balança, ginga. Não tem mulher dessa lá na gringa. Adoro o jeito que você swinga. Morena, você é a coisa mais linda. Canta, dança, balança, ginga. Não tem mulher dessa lá na gringa. Adoro o jeito que você swinga. Morena, você é a coisa mais linda.